esqueceu que eu fui o seu bem. E eu que sonhei em ser sempre seu. Te dei minha alma, dei meu coração, te amei. Eu me desespero porque te perdi. Faço sem o seu calor. Eu sei que você não vai mais voltar e já tenho um novo amor. É difícil ficar sem te amar. Eu perdi a minha paz, não aguento mais. Eu sei que pra sempre te perdi. Que nunca te esqueci. Mesmo estando assim, assim tão longe de mim, sei que vai lembrar do nosso amor. Vai saber que estou na solidão. Eu sei que você de mim vai lembrar. Adilson Ribeiro. Eu sei que pra sempre te perdi, mas saiba que no